Era no 3. Dado localizador 3283. Gente, complete final de torre 1895. Então 3216, reduza para aproximação, desça para 2000 pés, ajuste na 0 no 3. 2000 no 0 no 3, 3216. Desenho no meio, 3 ADLS, reporte estabilizado. Boa tarde, estabilizado, 3216. Mike Quebec, utilizado, táxi, reporte de ingresso, pistola 7, Vitor Romain, Quebec. Estado tem autorizado o pouso pisto no 0, vento 1 no 0 graus, 1 no 2 nós, ajuste no 0 no 3. 0 no 3, autorizado o pouso no 0, 3, 2, 2, 3. Confirme. Tango Vitor, Tiago Atel, informe, seu transponder acionado é o 5472. Mantenha-se em condições visuais quando nem ideal descendo para no 1500 pés na proa do Través de Vera Cruz para ingressar nos corredores. 1, 2, 9, 4 horas. Tem uma autonomia alternativa? 2, 9, 4. 1, 2, 9 a bordo, altímetro no 0, no 3, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 1, 8, decimal 9, 5, bom voo. Pode ser 089, segue via Índia Alfa no ponto de espera, torre 18, decimal 9, 5, bom voo. Índia Alfa, Boa, Web 6721, toca aeronave nacional. Boa, mantém o ponto de espera, aguarde para decolagem. Webjet 6721. Vai mais. Boa, 3193, autorizado Galeão, nível 380, via Perzulu 10, saída da Euleda Bridge. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-2-0, decimal 8, aciona 5-4-6-1, no coteja. Correto, chama para pushback, isolamento. Obrigado. Tarde, Stan 3216. 3216, boa tarde. Pista livre, autorizado pouso, vento 110 graus, 129. Ajuste 10 no 3. Livre pouso, cabeceiro 10, Stan 3216. Como 01 para aproximação? Firmo, na pista 10. Pode apurar agora? Mantém que fazer chegada, Stan 1141. De nada. Controle Salvador, Papatango Vitor, Mike Quebec, decolou, se escuta. Papatango Vitor, Mike Quebec, 1 no meu pés, corredor é Serra, porte para da barra. Meu pés é Serra, porte para da barra, Vitor, Mike Quebec. No 4089, após o início de decolagem da aeronave 737 do objeto ali, mantém pista no zero. Decolagem do Web, a linha é uma coisa, você pode ver. Tá 3216 no solo, 15, Olivrar, 121 decimal 9. Olivrar 209. Boa tarde, 5447, prossiga. Gente, aguarde cópia. Não, uso no zero nosso. 2-1-6, golpista. 3-2-1-6, táxi via Alfa Juliette, portão número 2. Alfa Juliette, portão número 2, 3-2-1-6. O 4089 pode ir ingressando? Afirmo ali e mantém pista no zero. Mantém no zero, 4089. 3447, autorizado barreiras, nível 200, saída Momo, após DCT Lapa. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8. Aciona 5471, no coteja. Autorizado barreiras, nível 200, Momo, após DCT Lapa. Decola da 10 com curva esquerda, controle 1208, transponder 5471. Protejamento correto, chama para pushback isolamento. Chama para 5471. Objeto 6721, decola os 16, controle 120, decimal 8. Espécie para ingresso no corredor Caixa Trevo. Frequência livre para coordenação. Salvador, muito boa tarde, Web 6721. Web 6721, boa tarde, contato radar, saída Momo, suba e mantenha nível 330, seguindo as instruções da carta. 330, seguindo restrições, velocidade VAR Cogbo. Aguarde coordenação objeto. Pode VAR Momo, então? Mantém a pista da saída, objeto 6721. Nada, pode. Grato. O 754, boa tarde. Chega da Mari, desça e mantenha nível 060. Canais 6141, desça para 2000 pés, ajuste no 03, autorizado LS e reposto estabilizado. 2000 LS autorizado, 6141. Salvador, Xanerme 315, boa tarde, identifique chegada da Manda, desça e mantenha nível 050. 050, chegada da Manda, é 315. Com informação, vai ser necessário fazer um pequeno tipo de limpeza, há a possibilidade de voar na rua 010440. Ainda não temos o seu plano, aguarde, vamos passar a saída prevista, aguarde. Xanerme 315, reduz a velocidade para 2309. 2309. Controle do 4089, transfere na Dayan. 4089, boa tarde, contato radar da Elida Eudes, sub e mantenha 360. 360, Azul, 4089. Marromo, 6721. Mantenha a descida da saída, objeto 672. Firme. 2230, autorizado conquista, nível 180, via saída Arbor após DCT conquista. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5477, coteja. Autorizado 180, conquista, saída Arbor, após direto com, após decolagem, curva direita. 1208, controle, acana 5477, passarei do 2230. Cotejamento correto, Chantara, feedback, funcionamento. Chamaral 2230. Papa Romeu Juliette, Vitor Charlie, informa o tráfego 12 horas, 8 milhas, cruzando 4 mil pés para 2 mil pés, Alfa 320. Juliette, Juliette, Vitor Charlie. Autorizado, chama para o táxi. 3805, pronto para cópia? Afirmativo, pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Persolu 16, saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5510, coteja. Autorizado Guarulhos, 340, vai via Persolu 10, da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, 120. 8 é o controle, 10, para manter na posição 10, para 3805. Obrigado pela colaboração. 73805, após bridge, segue via Persolu 16, chama para pushback funcionamento. Localizadora Chanel 6141. Enche, complete canal, chame torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado. Torre Salvador, mais uma vez, boa tarde, Xanel 6141, 2 milhas do estado. Complete a aproximação, número 1 para pouso, aguarde contato visual, vento 110 graus, 109. Ajuste no 013, o Chené 6148. Guardando aí então, Chené RPR 141. Ok, agora sim, tráfego de avistado tem autorizado o pouso. Ok, autorizado o pouso, obrigado. Prossiga. Do 5, alterna 12685. Do 5, ativo 2685. Autorizado o voo local, corredor forte até 20 milhas, 1 mil pés, decola da 17, curva esquerda, controle 120 decima 8, aciona 0171, coteja. Desça para 4 mil pés, ajuste no 013. 4 mil, 0 no 3. Para acionamento, chame torre 18 decimal 9, sim, com voo 1251. 251, resiste, 4 decimal. Boa. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, prossiga. Gente, 500 pés autorizado na escuta permanente do controle, Romeu Oscar Bravo. Desça para no 1500 pés, corredor Caixa Prego, já Porsche, no Através de Vera Cruz. A Copa Paz do Luz Lietz se raciona código 0215. Agora o Juliette, Vitor Charles, visual, Jacó, 7. Gente, chame torre na frequência 11895, Juliette, Vitor Charles. Torre 38950, obrigado, boa tarde. Nada. Torre, boa tarde, Papai Romeu, Juliette, Vitor Charles. Juliette, Vitor Charles, boa tarde. Na presente, autorizado de prosseguir direto para o final do 17, reporte a 2 milhas da cabeceira. Vento 120 graus, 129, ajuste agora no 012. Gente, está na proa da 17 aqui, vai reportar 2 ou 3 milhas da cabeceira? 2 milhas da cabeceira. A 2, gente, direto, vem para cá. Reduz velocidade para 1909. Surgindo 1909 do 1754. Bono 754, desça para 3 mil pés, ajuste no 012. 3 mil no 012, Bono 754. Sobrevoa, Mike Juliette Romeu. Salvador, Chalé 6141. Chalé Hotel. Brasília. Informa justo no 012. 10-102, já está visual 4-5. O gol no 754, por aí, após de tato, pode manter a prova, está no lote? 0 graus, 129, 1012. Gente, está com a trem embaixo travado, livre pouso no 7 Juliette, Vitor Charles. confirme. Avisou o pedócio, bonito, a Charlie Hotel. Gente, chame torre na frequência 1983195. 2, 2, 2, 2, 4. Afirmo, 1, 1, 8, 9, 5. O da Baeté, à direita. Gente. Torre Vitor Charlie Hotel, tá na rotatória, atenção de pouso 1-0. Confirmo, 1-0? Positivo. Saiu o corredor axé após a decolagem. Frequência do controle 120.8, código transponder 0115. Positivo, o Vitor Charlie Hotel. Positivo, vai mais direto para a base da final da 120, Vitor Charlie Hotel. Vai tirar o torre 1-1-8-9-5. 2-9-5. Decolagem, torre 1-1-8-9-5. Mais. Aliás, falaram no 0-3193. 4 horas e 42 minutos em Salvador. 4 horas e 42 minutos. Salvador, eu não entendi. Salvador, Trip 5447. Ok, 5447, tô ciente que alterna Salvador, 4 horas e 40 de autonomia. Qual o número de pessoas a bordo? Não foi entendido. 5656. Ok, agora sim, 5656, após a passagem da aeronave da Ocean, né, pintura da Trip, taxando agora, ingressando na Juliette, prossiga seu táxi em frente, segundo à direita, via Índia, ponto de espera torre no 9362. Após a Bianca, no ponto de espera via Índia, chama a torre 185, obrigado. Chegaram 6141, prossiga táxi via Juliette para o gate 01. Então vai pro 1 então, hoje né, 6141. Kilo Romeo Oscar, pronto para cópia. Kilo Romeo Oscar, 1000 pés, decola da pista no 7 com curva direita no corpo do axé. Frequência do controle 120.8, código transponder 0153. Cantor B10, estacionamento de táxi, 1-8-9-5. Tudo na 0? Pra visual, Vitor Charlie Hotel. Tem condições de prosseguir como número 2 o Vitor Charlie Hotel? Positivo, pra seguir após o Avianca? Afirmo, após o Avianca, como número 2. Positivo, vamos prosseguir. Desça para 2000 pés, ajuste no 0-3. 3000 no 0 no 3, voo no 754. Voo no 754, atrasado LS, reposto estabilizado. Pode estar estabilizado, 754. Salvador 3193, boa tarde. Ingressão na 7, o quilo no Oscar. Suba e mantenha 380. Tá, é o 380. Posto 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, cabeceira 1-7, o que é o meu Oscar? Sétima tempo, muito espero, trip 5447. Mantenha 6315 no solo 32, agilize manobra, libere direito, solo 1-2-1-9. Agilizando 1-2-1-9, lembrando 6315. Estou igual no 754, estabilizado, sinal, ILS 73. Bom, no 754, continua a aproximação, informarei pista livre, número 2 para pouso. Guardando pista livre, gol no 754. Na interseção, Mike Juliette Romeu. Guardando Vitor Charlie Hotel, autorizado pouso, pista 10, vento 10 graus, 10 nós. Vitor Charlie Hotel. Com milhas, cruzando nível 1, correção, mantendo nível 100. 3-1-5, nervosa e escuta. Oxinero 3-1-5, prossiga seu táxi via táxi em Alfa, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, eu vou entrar para ingresso principal, né, 3-1-5. Vitor Charlie Hotel no solo 34, libere direita, solo 1, 21, decimal 9. Sem ponto de espera, o Índio November Alpha. Charlie Hotel, após a passagem da aeronave Airbus da Ocean Air Pintura da Avianca, prossiga o táxi via Taxi Kilo com destino ao Pátio 3. Visão com tráfego na final da 10. Fazer passagem do mesmo ali, mantém, que é será 10, trip 5447. De Paripe. Juliette Romeu, reporte fora do solo, vento 090 graus, 12 nós. Que o Juliette Romeu decolou aos 3:30. Confirme o estimado sobrevoo aí no final, no noite da 10. 5 minutos. Gente, informo que o sujeito ao tráfico mantém a minha espera aguardando a transferência. Ok, vai aguardar aqui próximo ao foral de Itapuã Romeu. Gente, mantém a minha escuta, ok? Na sua escuta. Na sua escuta. Ana 754, no solo aos 3:30, só aluno 20 decimal 9. 319, informe a aeronave com o transponder ligado na cabeceira. Ah, antes da cabeceira um pouco. Solo, voo 1754. Voo 754, prossiga táxi via taxiway Alpha, reporte para ingresso, parte principal. Alpha, reporte para ingresso, parte. Solo Passaredo 2230, pronto para táxi 69 a bordo, 4 horas e 50, alternando Salvador. Posto, senhor. Gente, farol está bom? Afirmativo. Gente, mantém o farol então a 500 pés, o Mike Jet é meu. Eu mantenho o farol de tapão, aguardando a autorização para sobrevoo na planta dos macacos. 5447, livre decolagem da 10, vento 1, 00 graus, 109. Livre decolagem, 5447. Gente, do presente, Dona Prudu do Rio Salvador, no ideal descendo para o 1500 pés. Gente, vai, bora para o 1500 pés. Ele vai prosseguir para o 1500 pés, pela direita, sem interferência com a decolagem da...